a ti, eu sou tão feliz, ouvindo a tua voz, todas as coisas que me diz, palavras de amor, sim, eu quero guardar no coração, quando estou junto a ti, em adoração. Tão grande é o prazer que me faz vibrar de emoção. Eu sei que jamais poderia viver sem teu amor. Sinto a presença do teu Santo Espírito em mim. Cada dia, a todo momento, eu posso provar desse amor que não tem fim. Junto a ti, seja em pensamento, seja em oração ou louvor. Bem juntinho a ti, seja onde for, está meu Senhor. Bem juntinho a ti, seja onde for, sempre quero estar, meu Senhor. Desse amor que não tem fim. Junto a ti, seja em pensamento, seja em oração ou louvor. Bem juntinho a ti, seja onde for, sempre quero estar, meu Senhor. Bem juntinho a ti, seja onde for, sempre quero estar, meu Senhor.